Taca minha arma e o crucifixo, que não acabou a guerra enquanto Cristo não voltar. Tem sangue manchando a terra. A vida que agoniza, sangra a última esperança. Foi sangue o que explode os sonhos de uma criança. Taca minha arma e o crucifixo, que não acabou a guerra enquanto Cristo não voltar. Tem sangue manchando a terra. A vida que agoniza, sangra a última esperança. Foi sangue o que explode os sonhos de uma criança. O bang é monstro mesmo louco, mas aí eu tô de pé. O ar que aqui respiro é convertido em fé. De humilhado a exaltado, o sonho se mantém vivo. Mesmo na fraqueza se mantém o objetivo. Por um dia menos sangrento, sem polícia, ML, sem corpo na giratória. O cuzão sorrindo alegre, mais felicidade sem o crack exterminando. Sem o pulso no plenário e a tia lamentando. As fardas podres, giroflex trazendo terror à quebra. Pra quem tem escola, as traças, o ódio traz mais miséria. Pensamento exilado, conflitos internos, sono retido, pesando lágrimas nos olhos, sem enxergar o motivo pelo qual tamo matando, pelo qual tamo morrendo. Vendo tal fuzil russo aumentar o sofrimento. Dona Maria chorando por quem carregou no colo, tendo como lembrança o atestado de óbito. É óbvio que o mundo vegeta pelo dinheiro, não corre atrás do mesmo se foram vários guerreiros. Sonhos e sonhos que o crime tem posto fim. Ambição que morre mata, tolerante ao que é ruim. A máquina do mal criada pra exterminar. Não tem cura pro que mata, mas sabe como matar. Sem deixar rastro de que a felicidade existe. Apenas vidas e vidas, marcando as lembranças tristes. Em cima da mesa, as carreiras, armamento. Bem sucedida é a cela, caixa forte dos lamentos. Acorda aí, meu fio, o caminho não é desse jeito. A flor é bela e tem espinho, bandido vê direito. Atração, emoção, necessidade. Corpo no chão, não é Hollywood, Maceió. Sem cena de ficção, começa por não ter. Depois vira prazer, poder, fama e dinheiro. Peixinho nos plaquê. Morte versus vida, miséria versus favela. Da caminha, arma e o crucifixo, que não acabou a guerra. Da caminha, arma e o crucifixo, que não acabou a guerra. Enquanto Cristo não voltar, tem sangue manchando a terra. A vida que agoniza, sangra a última esperança. Foi sangue o que explode os sonhos de uma criança. Da caminha, arma e o crucifixo, que não acabou a guerra. Enquanto Cristo não voltar, tem sangue manchando a terra. A vida que agoniza, sangra a última esperança. Foi sangue o que explode os sonhos de uma criança. Fórmula e sangue, cotidiano trágico. Currículo que vira rascunho, gera admissão no tráfico e põe na arena perversidade aos atos. CBC conta o lucro e os meninos de soldado. Joelho dobrado não é oração, é o clique crack tirando a chance. Necessidade traz virtude, C4 pala altos pisante. Gera composição sangrenta, citada como apológica. Engatilhamente prepara os pentes, que o amor não vence a lógica. Que mostra que a dor de alguém atrai o riso e que vitória concretizada se conquistar nos tiros. Vem aqui no clima bom e olha pra minha quebrada. Vê quantos ainda sonha com as cotas universitárias. O crime não tá diploma, nota 10 na caderneta. Seduz buceta e pano massa e enche geladeira. Depois rancor junto com as lágrimas. Imagina um porta-retrato de mais um que complementa o cemitério superlotado. É complicado? Imagina quem veio de perto sem intenção presencial. Outro tombar a poucos metros. Crueldade vem com caveira e Robocop caindo na bala. Ou no filho que mata o pai. Alcoólatra de paulada, desespero na favela. Maldição, pedra amarela. Poucos segundos só bebê que o resto da vida embaixo da terra. Assim é a guerra que a ONU não comprova. Mas tem na perícia maceioense o maior número de necrópsia. 2000 e pá. Fim dos tempos, a palavra divina se faz por ela. Da caminha, arma e o crucifixo, que não acabou a guerra. Da caminha, arma e o crucifixo, que não acabou a guerra. Enquanto Cristo não voltar, tem sangue manchando a terra. A vida que agoniza, sangra a última esperança. Foi sangue o que explode os sonhos de uma criança. Da caminha, arma e o crucifixo, que não acabou a guerra. Enquanto Cristo não voltar, tem sangue manchando a terra. A vida que agoniza, sangra pensando em